Vou afogar a cara na cachaça pra ver se essa dor passa. Mas não tem jeito, minha cura é você. Afoga a cara na cachaça, meu filho. Me jogou fora todos os planos que um dia eu fiz. Levou meu coração, deixou a solidão aqui. E agora entra uma dose e outra. Bebendo pra tentar te esquecer. Não visualiza nem responde minhas mensagens. Me deu gelo, coração tá na saudade. E o celular pra piorar, só tem 2% pra descarregar. Vou afogar a cara na cachaça pra ver se essa dor passa. E agora entra uma dose e outra. Vou bebendo pra tentar te esquecer. Não visualiza nem responde minhas mensagens. Me deu gelo, coração tá na saudade. E o celular pra piorar, só tem 2% pra descarregar. Vou afogar a cara na cachaça.